O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ainda um pouco e não me tereis mais diante dos olhos, e ainda mais um pouco e me vereis. Alguns discípulos seus disseram então entre si: que quis ele nos dizer? Ainda um pouco e não me tereis mais diante dos olhos, e ainda mais um pouco e me vereis. Ou ainda: eu vou para o Pai. Diziam depois: que significa esse um pouco? Não compreendemos o que ele quer dizer. Sabendo que eles desejavam interrogá-lo, Jesus lhes disse: vós procurais entre vós o sentido da minha palavra. Ainda um pouco e não me tereis mais diante dos olhos, e ainda mais um pouco e me vereis. Em verdade, eu vos digo: vós gemereis e vos lamentareis, enquanto o mundo se alegrará. Sereis contristados, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Mas aplaudir mesmo, para valer. Você pode beijar a sua palavra agora, a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos nos sentando e cantando. O meu Senhor chegou com toda glória, vivo Ele está. Ele está, põe a mão no seu coração. Vem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar. E vivo eu sei, Ele está, Ele está. Levanta os seus braços e canta. Ele vive, Ele reina. Senhor, Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Nos meus tempos de seminarista, nos meus tempos de Padre Novo, a gente ouvia os padres mais idosos, os padres de grande conhecimento e pedagogia, e a gente também dizia: que evangelhinho duro, difícil. Quando o padre dizia: como é que eu vou pregar sobre esse evangelho no dia de hoje? E antigamente, o padre Rogério se lembra disso, todos os anos havia um domingo do ano em que caía esse evangelho, né? que eu vou dizer a respeito desse evangelho? Até me lembro de um padre que disse: olha, vamos encostar o evangelho, esse evangelho não tem nada de bom, vamos falar a respeito da devoção à Nossa Senhora. Hoje eu podia fazer isso, né? Vamos deixar esse evangelho de lado, vamos falar sobre a devoção, sobre Nossa Senhora, a devoção de Nossa Senhora. Mas não preciso fazer, graças a Deus, e até podemos unir as duas coisas. Porque depois que o Senhor foi revelando cada vez mais os acontecimentos dos tempos que nós estamos vivendo, gente, esse evangelho ficou claríssimo, claríssimo, tão claro como o sol. Interessante que até os apóstolos perguntaram: que significa este um pouco de tempo? O que é ser um pouco? O que Jesus disse? Eu vou repetir para vocês: ainda um pouco e não me tereis mais diante dos olhos, e ainda mais um pouco e me vereis. Por quê? Porque eu vou para o Pai. Você sabe muito bem que quando chegou a ascensão, o Pai arrebatou Jesus e o levou consigo para o céu, como que retirando. Essa palavra arrebatar é uma palavra violenta. A gente arrebata quando precisa tirar dali. O Pai arrebatou o seu filho dali, tirando do meio desse mundo, desse mundo mau e injusto, que acabou matando o seu próprio filho. O Pai o arranca dali e o leva consigo, para que ele fique ao lado do Pai, até que chegue o tempo de ele voltar. Nós sabemos isso, o próprio Creio diz: subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e como é que continua? De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Jesus foi para lá por um tempo. Jesus foi para lá por um tempo. Então, ele está vivendo este um tempo, que ele diz um pouco de tempo. E nós estamos vivendo esse um pouco de tempo. Claro que já foram quase 2000 anos desse um pouco de tempo, só que para Deus é um pouco. O próprio Jesus repete isso, depois São Pedro vai dizer, isso está lá num dos salmos, que para ele 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, para Deus realmente é pouco tempo, esses quase 2000 anos que nós estamos vivendo. Mas foi isso que Jesus disse. Os apóstolos, os discípulos, aquela gente toda tinha Jesus constantemente diante dos olhos. Eles viam, eles tocavam em Jesus, eles ouviam Jesus, eles apalpavam Jesus, eles recebiam os milagres de Jesus, eles estavam ávidos para se achegar, para ver um sorriso de Jesus, para receber um toque de Jesus. Eles tinham Jesus diante dos olhos. E Jesus disse: mais um pouco de tempo e não me tereis mais diante dos olhos, não me tereis mais diante dos ouvidos, vocês não me tocarão mais, eu não poderei tocá-los mais. Por quê? Porque eu vou para junto do Pai. E neste tempo, disse Jesus, vós sofrereis, sofrereis muito, será duro, será um tempo difícil, um tempo de prova, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Gente, todo tempo, ainda mais se se trata de pouco tempo, tem um começo, um meio e um fim. Foi tão bom quando vocês chegaram. Foi tão bom quando vocês que vieram cedinho, cedinho, e alguns já vieram ontem à noite, eu me lembro, nos encontramos ontem aqui. Alguns vieram para o seminário de vida no Espírito ontem à noite. Foi tão bom quando você hoje cedinho participou da missa da ressurreição da família às 6 horas da manhã. Foi tão bom quando retornamos aqui para o Rincão, o Dunga pregou hoje de manhã cedo. Foi tão bom quando, um pouco antes do meio-dia, nós pudemos saudar todas as caravanas. Já estava já o sol a pino, já tinha passado toda a manhã. Depois daquela hora, o sol começou descer na direção de vocês, porque o sol aqui faz esse percurso. Então ele começou a descer na direção de vocês, descer, descer, descer. e agora vai ser inclemente. Quanto mais caminhar a missa, mais o sol vai descendo e o dia de hoje vai terminar e vocês vão ter que ir embora. Que pena. Que pena, não é verdade? Já já termina o dia. Por quê? Todo tempo, por melhor que seja, tem um começo, um meio e tem um fim. Este pouco de tempo que Jesus falou, já teve o seu começo, já teve o seu meio-dia, o seu sol a pino. Esse pouco tempo já começou a declinar e nós podemos dizer sem medo, nós estamos já no final destes tempos. Para entristecer-se, não, ao contrário, a música que eles cantaram sacode a gente. Eu sou sempre remexido quando eles tocam esta música. O meu Senhor chegou com toda a glória, vivo Ele está, sim Ele está, vem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar, e vivo eu sei, Ele está. Vamos cantar? Tom. O meu Senhor chegou com toda a glória. Espera um pouquinho, mas esse chegou com toda a glória. Gente, essa música é profética. Essa música traduz o final do Evangelho. Em verdade eu vos digo, vós gemereis e vos lamentareis, enquanto o mundo se alegrará. Veja bem, enquanto o mundo se alegrará, e o mundo está se alegrando na própria corrupção, mas ele está se alegrando no dinheiro roubado, mas ele está se alegrando nas drogas que eles usam, mas está se alegrando, o mundo está se alegrando na bebida, numa sexualidade desenfreada, o mundo está se alegrando, mas vós gemereis e vos lamentareis, enquanto o mundo se alegrará. Sereis contristados, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Gente, olha o sol mostrando as caras, só para dizer, é isso mesmo, já já o sol vai se pôr nesse tempo, mas daí nós veremos o príncipe da luz, nós veremos aquele que é a luz, aquele que disse eu sou a luz do mundo, nós veremos. Essa música é profética, ela fala de dois tempos. A primeira estrofe canta, como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz, como são belos os pés do mensageiro que anuncia quem? Que anuncia o Senhor. Isso, essa é a primeira parte, é o que nós estamos vivendo, e nesse tempo estamos evangelizando, e o padre Frank me recordava, tem muita gente que nós não conhecemos, desculpa a expressão, mas muita gente perdida por esse Brasil, perdida porque tão longe nas matas, os opostos, nos sertões, passando uma sede, uma falta de água em tudo, a terra esturricada, por outro lado lá na Amazônia, no meio da floresta, água em abundância, um clima tropical, é super, super, super, super úmido, né? Nós aqui tendo frio. Mas quanta gente perdida por esse Brasil, meu Deus, precisando de evangelização, e nós evangelizando, e claro, no meio de sofrimentos, de lutas, de dores, gente passando fome, gente passando sede, gente sem água, enquanto o mundo se alegrará, diz Jesus, nós agora estamos evangelizando. Mas a segunda parte nos mostra o Senhor já vindo em glória, esse pouco de tempo já tendo passado. Ele foi para a direita do Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, gente, para separar o trigo do joio, para separar os corruptos dos bons, para separar os justos dos injustos. Ele virá, ele precisará vir, e esse dia está chegando cada vez mais perto. É isso que nós cantamos, e quando ele vier, nós o veremos com os nossos próprios olhos. O próprio Jó diz lá no Antigo Testamento: o meu Redentor está vivo, o meu Redentor está vivo, e quando ele vier, eu o verei com esses meus próprios olhos, eu mesmo e não um outro. com esses meus olhos, com esta minha carne, eu verei o Senhor. Eu verei o Senhor. Por isso que essa música canta, nós veremos. E veja, o importante, você precisa ver o Senhor quando Ele vier. Você vai precisar ser arrebatado pelo Senhor quando Ele vier. Você não pode ficar para trás, não. Porque os que estiverem vivos serão arrebatados pelo Senhor. É a palavra que diz, carta aos Tessalonicenses, serão arrebatados pelo Senhor nos ares, e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Iremos ao encontro do Senhor nos ares. Está na... Vamos ver, claro. Você está duvidando? Vamos ver comigo. Tem que matar cobra e mostrar o pau. Já percebi que tem gente duvidando. Em casa também. Vamos lá. Segunda carta aos Tessalonicenses. Aliás, primeira carta aos Tessalonicenses. Embora a segunda carta volte ao argumento, mas primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Acompanha comigo na sua Bíblia. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Até já o versículo 13 começa assim: não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância. Então, quando chega ao versículo 15, ele diz: eis o que dizemos, segundo uma palavra do Senhor. Isso Paulo não disse por ele, foi porque o Senhor lhes havia ensinado assim. Eis o que dizemos, segundo uma palavra do Senhor: nós, os vivos, que houvermos ficado até a vinda do Senhor, nós, que tivermos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos de modo nenhum os que morreram, porque o Senhor em pessoa, veja bem, porque o Senhor em pessoa, ao sinal dado, porque Deus vai dar um sinal, porque Deus vai dar um sinal, à voz do arcanjo e ao toque da trombeta de Deus, descerá do céu, o Senhor em pessoa descerá do céu, como nós cantamos, o Senhor, o meu Senhor, chegou com toda a glória, ele descerá do céu. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem estiver morto, se alguém de nós já estiver morto, ressuscitará. Ressuscitará. Os nossos mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. Preste atenção, eu vou repetir para você. Então os mortos em Cristo, os mortos em Cristo, o que quer dizer mortos em Cristo? Os que viveram em Cristo e morreram em Cristo. Meu irmão, daí a importância de nós vivermos em Cristo e morrermos em Cristo. Daí a necessidade de os nossos viverem em Cristo para poderem morrer em Cristo, gente. Daí a necessidade de nós aguentarmos tudo, de nós fugirmos do pecado, de nós deixarmos todo o mal, para vivermos em Cristo, para estarmos com Cristo e morrermos em Cristo, para podermos ressuscitar quando o Senhor vier. Você está me entendendo? Não vai dar para improvisar. Quem viveu em Cristo, naturalmente vai morrer em Cristo. Claro, a misericórdia de Deus nos acompanha até o fim, e Deus faz questão de que a misericórdia dele nos acompanhe até o último momento. No nosso último suspiro, a misericórdia de Deus está ali para nos receber, como o pai do filho pródigo está lá. E saiba que Nossa Senhora faz questão disso, faz questão de aproximar de nós a misericórdia do Pai. Ela faz questão. Mas veja, nenhum de nós pode ficar arriscando. Não, você vive do jeito que você quer, você segue o mundo, você segue a corrupção do mundo, você segue as maldades do mundo, você segue as injustiças do mundo, as obscenidades do mundo, as corrupções do mundo, e você vai pensar que depois, na hora da sua morte, você vai conseguir fazer uma guinada rápida, certeira, e virar tudo para trás. Claro, a misericórdia de Deus vai nos acompanhar até o final da nossa vida. Mas veja, se você está numa ladeira, se precipitando ainda, apertando o acelerador, descendo ladeira abaixo, o que você espera? ladeira abaixo, você ainda põe o acelerador até o fim, até pegar a tábua lá embaixo. O que que você espera? Se esborrachar no final do desfiladeiro? Você vai esperar que no final do desfiladeiro você vai conseguir pôr o breque e o breque vai funcionar? Você vai no final do desfiladeiro conseguir fazer uma manobra com a direção e girar e pegar o caminho de volta? Repito, a misericórdia de Deus vai nos acompanhar até o último momento. Mas quem dá o destino da nossa vida somos nós. Gente, o tempo de nós tomarmos o caminho de Deus é agora. O tempo de nós fazermos com que os nossos peguem o caminho de Deus é agora. Não é no final da nossa vida, não é no final da estrada, não. É por isso que aí nós podemos unir as duas pregações. Por isso que Nossa Senhora veio, e que bonito, ela apareceu em Portugal a partir do 13 de maio de 1917. Portanto, gente, no nosso século, ela apareceu neste século. Não foi como Nossa Senhora em Lourdes, que apareceu no século passado, não. É uma aparição do nosso século, portanto, da nossa geração. Da nossa geração. Muita gente vive ainda naquele tempo, porque está apenas com... Se nasceu em 17, está agora com 82 anos. Se tinha 4 anos, tem 86. Se tinha 6 anos, tem 88. Muita gente vive ainda. É do nosso século, é da nossa geração. E mais ainda, ela apareceu em terras de Portugal e falou na nossa língua, na língua que nós falamos, na língua que nós nos entendemos, gente. Para quê? Para nós entendermos. Ela falou ao mundo inteiro, não resta dúvida. Mas se ela falou na nossa língua para aqueles 3 pastorinhos, a Lúcia, que está viva ainda lá em Coimbra, num Carmelo, se ela falou ao Francisco e à Jacinta na nossa língua e em português, gente, é para que aqueles que falam essa língua entendam em primeiro lugar e vivam em primeiro lugar. E qual é a insistência de Nossa Senhora? Conversão, conversão, conversão. E para a conversão, oração, oração, oração. Voltar para Deus, voltar para os sacramentos, voltar para a confissão, voltar para a missa, voltar para a adoração ao Santíssimo Sacramento. Rezar o terço, rezar o terço. Essa insistência dela, deixar os pecados, deixar a vida errada, deixar as blasfêmias, deixar de continuar provocando a ira de Deus. Foi Nossa Senhora quem falou. Ela disse: vocês estão provocando a ira de Deus. E a gente se admira, a ira de Deus. Mas sim, gente, mas sim. Eu sempre tenho mostrado, porque isso é real. Justiça e misericórdia são como uma moeda que tem duas faces. Toda moeda tem sempre duas faces. Uma medalha tem sempre duas faces. A frente e o atrás. Frente e verso. De um lado está a misericórdia, que é infinita, mas do outro lado está a justiça, que é infinita. Mas veja bem, em geral nós logo colocamos a justiça. A justiça de Deus é infinita. Ele contrabalança essa justiça dele, que é infinita. E veja bem, de Deus não se ri, de Deus não se zomba. E nós humanos não podemos continuar zombando de Deus, dos mandamentos de Deus, das leis de Deus, das orientações de Deus. Não, não podemos. E a nossa humanidade está fazendo isso. Gente, a nossa sociedade brasileira está zombando de Deus, das leis de Deus, dos mandamentos de Deus. Está, aqui no Brasil se faz isso. No mundo se faz também, infelizmente, mas nós, sociedade brasileira, nós dessa geração, não é a geração passada, não, nós dessa geração, estamos vendo esse triste espetáculo de uma geração que zomba do seu Deus, do seu Criador. E claro, esse Deus tem uma justiça infinita, e justiça infinita é justiça infinita. Deus só pode usar de justiça. Graças a Deus que Ele contrabalança essa sua justiça com uma misericórdia infinita. É por isso que a justiça de Deus está sendo segura pela sua misericórdia. Graças a Deus que Nossa Senhora se coloca do lado da misericórdia de Deus, para que realmente a misericórdia de Deus, a misericórdia do Pai, continue contrabalançando a sua justiça. Mas você vê, vai chegar uma hora em que Deus vai ser obrigado a usar de justiça. Ele não pode, porque Ele é Deus, Ele não pode ficar usando de misericórdia, de misericórdia, de misericórdia, de misericórdia, sem nunca usar da sua justiça, sem nunca usar da sua justiça. E a própria Nossa Senhora, a partir já de La Salette, depois em Lourdes, depois em Fátima, agora em Medjugorje, ela vem insistindo, insistindo, insistindo, que nós não continuemos zombando de Deus, zombando da justiça de Deus, como se Deus não fosse de nada. Deus até agora não usou da sua justiça, não vai usar coisíssima nenhuma, e zombam, gente, porque os pecados terríveis que nós cometemos, veja por exemplo, todo o tráfico de droga, que afinal das contas é para acabar com os filhos de Deus, é para acabar com os filhos de Deus, todo o tráfico de droga, isso é um zombar de Deus, é um desafiar a justiça de Deus. Os grandes traficantes, os que constroem rotas, como é a palavra melhor? Não é tráfico, é a... ela vem. Mas justamente todo esse tráfico de droga, e que rende muito dinheiro, e eles investem pesado porque tiram grandes lucros, isso é um desafio à justiça de Deus. Porque veja, quem tem cadunga, porque quem está em questão é um filho dele, é uma filha dele. Deus tem o direito de dizer: é meu filho, é meu filho, o que, que você está fazendo com ele? Esse aqui é meu filho. Contra o traficante, contra aquele que faz toda essa rota de droga, os cartéis, tem ou não tem direito, Dunga? Tem todo direito. Deus não pode, de maneira alguma, Deus não consegue ficar quieto, ficar parado. É igual um pai vendo seu filho sendo amarrado, chicoteado, ou seu filho morrendo na frente dele, não tem como. E o tipo de, vamos dizer assim, o que o diabo quer mais colocar na mão das pessoas é dinheiro, é poder, influência, sexo e a droga. Essas coisas têm matado, matado muito, e Deus não pode permitir essas pessoas morrendo por causa disso. Deus tem todo o direito de chacoalhar a mim, dizer a mim mesmo: eu que estou me deixando levar por esses problemas, eu que estou cedendo, não estou lutando. Deus tem o direito de me chacoalhar. Deus tem o direito de chacoalhar os pais mesmo que têm filhos, que estão indiferentes a tudo isso, que estão deixando que os outros acompanhem, que os outros falem, que os outros tomem conta do seu filho. Deus tem direito de chacoalhar as mães. Deus tem direito de chacoalhar os maridos, dizer: você está perdendo a sua esposa. Deus tem direito de chacoalhar as esposas, dizer para ela: você está perdendo o seu marido, que é o meu filho. Deus tem direito de chacoalhar, veja bem, Deus tem o direito de chacoalhar-nos, para que nós acordemos, porque nós não podemos perder a nossa família, que antes de ser a nossa família, são os filhos e filhas de Deus. Eu não posso perder, não posso deixar perder as minhas filhinhas, com as danças sensuais que as escolas muitas vezes querem ensinar para elas. Dança da garrafinha, dança do traseirinho, dança disso, daquilo. Deus tem que chacoalhar a mim como pai, dizer: você não pode deixar perder a minha filha, que é sua filha. Deus tem que chacoalhar as mães, Deus tem que chacoalhar os pais, para dizer: pai, será que você não percebe o cheiro que seu filho tem? Interessante que na casa, todo mundo sabe o cheiro da casa, geralmente é assim, presta bem atenção, lá no vitrozinho da sua casa, está cheio de shampoo, sabonete, então são sempre aqueles mesmos shampoos, sempre aqueles mesmos sabonetes, e geralmente a família tem um cheiro comum, né? Ou o cheiro do mesmo shampoo, ou o cheiro do mesmo sabonete, às vezes até o cheiro do mesmo desodorante, ou às vezes até o cheiro do cheiro mesmo, o cheiro do cheiro da pessoa. E o interessante é que se o pai tem o costume de todos os dias antes do filho sair, e na hora que o filho volta, ou com a filha, dá um bom abraço no filho, um bom beijo no filho. O pai sempre está com o nariz treinado de saber o cheiro do filho. E naquele dia que o filho experimentou droga, maconha, naquele dia que o filho fumou, naquele dia que o filho cheirou, ele vai chegar em casa e o pai vai dar um abraço, o pai vai sentir um cheiro diferente e falar: filho, que cheiro é esse? Esse não é o cheiro da casa, esse é o cheiro da rua, esse é o cheiro do beco, esse é o cheiro da boca. Filho, que cheiro é esse? Explica para mim, meu filho, que cheiro é esse? Mas porque o pai muitas vezes não abraça o filho, porque o pai muitas vezes não beija o filho, porque a mãe muitas vezes não abraça e não beija a filha, muitas vezes o filho e a filha estão chegando com um cheiro da rua, cheiro disso, cheiro daquilo, e a mãe e o pai não estão percebendo. Então Deus tem o direito de chacoalhar os pais e as mães e dizer: vocês não podem perder os seus filhos, porque antes de serem os seus filhos, são os meus filhos. Eu, antes de ser filho do meu pai, antes de ser filho espiritual do Padre Jonas, eu sou filho de Deus. E muitas vezes Deus vai ter que chacoalhar o próprio padre, o próprio meu pai, Francisco dos Santos. E chacoalhar: você não pode perder os meus filhos. E Deus vai estar chacoalhando a mim como pai: você não pode perder a Priscila, a Ana Carolina, o Felipe, você não pode perder a Neia. Eu confiei a você essas pessoas, e me chacoalha, e me chacoalha. E Deus está chacoalhando cada um de nós nesta pregação. O que você tem feito, ou melhor, o que você não tem feito pela sua família? Está na hora de pensar, está na hora das mulheres virar verdadeiras leoas dentro de casa. Leoas, que rugem, leoas que ficam bravas. Fala: não, aqui em casa não entra essa revista, aqui em casa não entra esse cigarro, aqui em casa não entra essa fita pornográfica, aqui em casa não entra esse pôster pornográfico. Está na hora do pai virar um leão dentro de casa, dizer: não, esse cigarro não entra aqui, essa pinga não entra aqui. O pai e a mãe, esses dias eu estava em casa, meus filhos estavam assistindo uma fita de vídeo, e eu acendi, a luz estava apagada, eu acendi a luz, e eles reclamaram comigo, reclamaram assim um pouco, eu imediatamente acendi a luz, desliguei a televisão, desliguei o vídeo e fiquei na frente da televisão, falei assim: eu quero que vocês dois entendam uma coisa, quem manda aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, não é a luz, não é o vídeo, não é a televisão. Quem está pagando o aluguel dessa fita sou eu. Quem pagou essa visão fui. Quem manda aqui nessa casa? Olha que o meu filho tem 11 anos e minha filha tem 7 anos. Mas eles têm que crescer sabendo que quem manda na casa é o pai. Não é o dono da locadora, não é o gigolô, não é o traficante. Quem manda na sua casa, meu irmão, é você. É você, minha irmã, é você, meu irmão. Não são seus filhos ainda não. Eles vão mandar quando eles forem pais, quando eles forem mães. Hoje quem manda na sua casa é você. E você sabe o que entra e o que sai da sua casa. Se você não está agindo assim, hoje Deus está te chacoalhando. Porque você não pode perder os seus filhos, porque antes de serem teus, eles são de Deus. Amém? Amém. Que beijar. Pode aplaudir para valer. Pode aplaudir para valer. Porque além do tráfico da droga, gente, além do tráfico de droga, toda a fabricação de bebidas é um desafio à justiça de Deus, porque você sabe o que faz o alcoolismo. Quem teve, quem tem pai que bebe, pai que bebeu, pai alcoólatra, quem teve, quem tem marido alcoólatra, pior ainda, 10 vezes, 100 vezes pior, mãe que bebe, esposa que bebe, meu Deus, que coisa terrível. E mesmo você que tem filho, que tem filha que bebe, como é terrível isso. E gente, dinheiro grosso é investido no fabricar bebida, no fazer propaganda de bebida. É só ver a propaganda das cervejas. Por que que as cervejas podem patrocinar tantas coisas? Por que que as propagandas mais lindas, mais vistosas, mais sensuais, mais coloridas, mais atraentes, são justamente das cervejas? Porque eles investem muito dinheiro, e podem investir, porque eles ganham muito dinheiro a partir da miséria humana, acabando com homens, acabando com mulheres, acabando com jovens, acabando com famílias, Quem teve e quem tem pai que bebe, mãe que bebe, filho que bebe, filha que bebe, levanta a mão. Francamente, eu tive. Vocês estão muito bonzinhos e muito santinhos. Será que só nós é que tivemos ou temos pai que bebe, mãe que bebe, filho que bebe? Vocês estão por fora, hein? Vocês, desculpe, vocês estão por fora. Vocês não sabem o que os seus filhos estão fazendo fora de casa. Vocês não estão cheirando os próprios filhos. Vocês não estão sentindo o cheiro da cerveja das filhas de vocês no final de sexta-feira, no final de sábado. Para não levantar a mão que a minha filha não bebe e o meu filho não bebe. Ou vocês não têm filhos? Claro que tem. Vocês não estão sentindo o cheiro do marido. Desculpe, vocês estão por fora. Deus precisa chacoalhar vocês. Vocês que vieram à Canção Nova, Deus está precisando chacoalhar vocês, porque vocês não estão sabendo das coisas. Duvido que vocês não tenham filhos que estão bebendo. E gente, se ganha um dinheiro grosso, um dinheiro alto com bebida, é por isso que eles investem. É por isso que os barzinhos aí, todos têm lucro, das lanchonetes, tá sim. O que que se vende lá? Só o lanche? Claro que sabe que não. Claro que não. Só refrigerante, só suco? Claro que não. Claro que não. Você sabe muito bem que os nossos jovens estão bebendo cada vez mais. E o diabo já fez uma dobradinha. Assim como existe a dobradinha, cigarro e cafezinho, cafezinho e cigarro. O cafezinho pede um cigarro e o cigarro pede um cafezinho. Fez a dobradinha. O diabo fez uma outra dobradinha, que é álcool e sexo, sexo e álcool. Qualquer tipo de álcool. Também o álcool da cerveja. Também o álcool da cerveja. E infelizmente os nossos jovens, deixa eu dizer mais, os nossos filhos, as nossas filhas, não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Os nossos filhos, as nossas filhas, estão caindo nessa dobradinha. Álcool e sexo, sexo e álcool. E daí nós entramos num outro comércio terrível, gente, é o comércio da sexualidade. O pessoal que tem motel ganha e ganha a beça. O que mais se constrói? O que mais se constrói? Nós moramos aqui na beira da Via Dutra. Daqui a São Paulo são 220 quilômetros. Nós perdemos as contas de quantos motéis são construídos ao longo dessa Via Dutra, tanto sentido Cachoeira Paulista-São Paulo, quanto Cachoeira Paulista-Rio de Janeiro. E quantos motéis, irmão? E o que é o motel? O motel onde existe gente pecando. Quando você passa em frente daquele motel, com aquelas luzes coloridas, o que você imagina que tem lá dentro? Ali tem casal, traindo casal. Tem os swings, que são casais, dois, três casais no mesmo quarto. São coisas horríveis acontecendo à plena luz do dia. São muitas vezes os nossos filhos. São parentes nossos, são vizinhos nossos. E nós precisamos. Olha só que interessante, o padre Jonas pregava esses dias sobre este barzinho em casa. Todo mundo, infelizmente, todo mundo não, mas muita gente tem barzinho em casa, inclusive amigos meus. Então, os meus amigos que estão me ouvindo agora, é para vocês também. Esses barzinhos, vai naquela loja de imóveis, compra aquele barzinho muito bonito e coloca naquele canto daquela sala nova, com aquele tapete, com aquele sofá, e enche de bebida importada. Basta chegar um amigo, vamos tomar um drink, coloca um drink muitas vezes ali. Aquilo na realidade é um altar a Satanás. É um altar a Satanás. E isso é uma profanação da sua própria casa, meu irmão. Porque o álcool destrói famílias. E se não está destruindo você agora, que ainda não é um alcoólatra, o seu filho está com 10 anos, seu filho está com 15 anos, queira ou não queira, quando você sai de casa, o seu filho está sozinho, ele vai lá e toma um golinho. Talvez você, pai, você, mãe, não sejam alcoólatras, mas vocês têm esse bar em casa. E talvez vocês não estejam percebendo, mas quando vocês estão no trabalho, quando vocês estão viajando e os seus filhos ficam em casa, muitas vezes sem você perceber, o seu filho está tomando uma dose, talvez seu filho daqui a 10 anos seja um alcoólatra, porque você não percebeu que o altar a Satanás que você fez na sua casa fez o seu filho um alcoólatra. E um desses casais que perceberam a pregação do padre Jonas, eles trouxeram para nós fotografias das vezes que eles davam essas festas em casa. E sempre, em todas as fotografias, eles apareciam atrás desses barzinhos, desses altares dentro das suas próprias casas. E eles estavam acostumados que logo depois do almoço, quando a filha perguntava para a mãe: mãe, cadê o pai? A mãe respondia: ele está deitado. Quando a filha ia ver o pai estava sem camisa, de short, babando, suando no sofá ou na cama. Por quê? Porque tinha bebido muito no tal barzinho, no tal altarzinho. E quando eles perceberam isso, o que eles fizeram? Eles destruíram completamente o altar e foram fotografando ponto por ponto da destruição daquele barzinho, daquele altar. E ali no lugar daquele altarzinho, no lugar daquele barzinho, sabe o que eles construíram? Eles construíram um altar à Nossa Senhora. Eles fizeram um altar mesmo, um altar de alvenaria, enfeitado, muito bem enfeitado, com a imagem de Nossa Senhora. E hoje, onde eles bebiam, hoje, onde eles ficavam totalmente bêbados, perdiam os sentidos, hoje ali a família inteira está rezando. Meu irmão, cria coragem, você que tem um barzinho em casa, destrói. E assim como a gente fala do barzinho, nós falamos também da maldita programação de TV que hoje essas pessoas estão passando. Gente, é prostituição do mais alto gabarito, é prostituição da mais alta produção que tem entrado na sua casa através das novelas. Vocês estão vendo o Padre Jonas aqui, estão ou não estão? Graças a Deus, um homem austero, sério, um homem que sabe corrigir, um homem santo, que busca santidade. Qual é o tipo de padre que a novela apresenta para você? Qual é o tipo de padre? Ou ele é afeminado, ou ele é mulherengo, ou ele é relapso, ou ele é nó cego, ou ele é interesseiro, ou simplesmente ele é um cara ingênuo, inocente, que não pesca nada. É esse o padre que a sua paróquia tem? Não é, isso é uma mentira. Estão querendo acabar com a grande instituição que é a igreja, e a novela usa sutilmente disso. A novela apresenta, mal a novela acabou, começou, é um casal separando aqui, um casal se separando ali, e já existe uma torcida dentro de casa, quem vai ficar com quem? E ali não está mais valendo o fator moral, nada disso. E no final da novela todo mundo torcendo, ai, fulano ficou com cicrano, mas não está levando em consideração que fulano traiu, que fulano separou, que os filhos ficaram com outros. Toda novela tem um homossexual, que é um rapazinho engraçadinho da novela, que todo mundo se engraça com ele, todo mundo ri com ele. Toda novela tem a menina que quer ter a sua primeira noite com seu namorado. E isso vai ficando comum, comum, comum. E a família bebendo, bebendo, bebendo. Até que um dia a mulher olha para a televisão. E olha na televisão e vê do lado dela. Não é só na televisão tem homossexual. É o filho dela que se tornou homossexual. Não é só na televisão que a filha perdeu a virgindade, mas é a filha que está grávida do lado. Olha na novela, não é mais o marido que está dela que está adulterando. Olha do lado, cadê o marido? Nem está mais ali, nem sabe onde está e está adulterando. Ela deixou que a prostituta entrasse na casa dela. Então, onde tem uma TV ligada em novela, por favor, põe na Canção Nova, põe na Rede Vida, põe uma fita de vídeo que construa a sua família, mas por favor, se desvencilhe de uma vez por todas da novela. Ela tem matado as nossas famílias, ela tem matado as nossas famílias. Saia dessa, irmão, saia, seja esperto, queira a sua família, queira o bem para a sua família. É Nossa Senhora hoje, Jesus, chacoalhando a nossa família, amém. Na segunda-feira eu fiz isso, eu vou fazer hoje de novo. Porque nós temos que ser coerentes. Se você planta abacaxi, o que é que você vai colher? Abacaxi. Você quer semear abacaxi e colher uva, colher banana, colher laranja, colher figo? Não dá. Não é? Gente, o que é que nós estamos semeando? Nós estamos semeando vida em Cristo. Para você, para sua família, para os seus filhos, temos que ser coerentes. Porque a palavra de Deus foi clara. Aqueles que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Mas gente, para morrer em Cristo é preciso semear Cristo o tempo todo. E a gente semeando, semeando, semeando, e cultivando, e regando, e remexendo, e tirando o mato, e tirando a tiririca, e tirando os espinhos. É uma dureza, porque toda plantação é assim, e a vida cristã é dura assim. Agora imagine se você fica semeando tiririca, semeando mato, semeando espinheiro dentro do seu jardim. Você vai colher rosas? Claro que não. Gente, é preciso semear vida em Cristo. Temos que ser coerentes, ser coerentes, ser coerentes, ser coerentes. Então, por amor de Deus, porque o agente de todas essas corrupções, a corrupção de dinheiro, é semeada dentro de casa. Mas eu fico imaginando aqueles carros de sementeiras que não solta mais 3, 4 grãos, não, mas que tem um cano desse tamanho atrás, né, semeando aquele monte de semente na sua casa. A televisão é isso. Quantas polegadas tem a sua televisão? É. Esse é o número de polegadas do canal que está semeando as sementes de bebida, de cigarro, de prostituição, de adultério, de desonestidade, de crime na sua casa, o tempo todo, de jogo, de irreligiosidade, de falta de fé, dentro da sua casa, dentro da sua casa. Se isso é semeado todos os dias, semeado e depois regado, porque a televisão sabe como regar, o que que você espera ter na sua casa? Vamos deixar esse papo para lá. Estou convidando você hoje a pôr a prostituta para fora da sua casa. A gente, menino, não é difícil você pronunciar a palavra prostituta, então você diminui, pega só o começo e o fim, não é verdade? É uma palavra difícil, prostituta, então a gente só pega o comecinho e o fim. Põe ela para fora de casa hoje. Hoje. Ou você quer ficar com ela dentro da sua casa? Fica com uma prostituta ou com o nome mais curtinho dentro da sua casa para ver o que acontece. Desculpe se ela é boa, se ela é de classe. Ela vai começar pegando o seu marido, vai começar pegando os seus filhos, ela vai preparar as suas filhas, daqui a pouco vai preparar você, daqui a pouco você é igualzinho a ela. Se você tem uma prostituta vivendo dentro da sua casa, comendo na sua mesa, dormindo na sua cama, você inclusive tem lá, bem em cima assim, para você estar deitado, deitada, e contemplando a prostituta o tempo todo. Ponha a prostituta fora de casa hoje mesmo. Por que que você continua assistindo novelas? Quando você tiver novelas santas, eu vou recomendar que você assista essas novelas. Mas essas novelas que tem passado às 6, às 7, às 8:30, e quando tem caso especial mais tarde, eu estou dizendo a você, se você quer ressuscitar em Cristo, porque você morreu em Cristo, ponha a prostituta para fora de casa hoje mesmo. Se você quer que o seu marido morra em Cristo e ressuscite em Cristo, ponha a prostituta hoje mesmo para fora da sua casa, hoje mesmo. E isso está no seu domínio, porque você pode mudar de canal. Ou você vai lá no botão, você usa aqui o controle. Vai dar briga? Dê o que der. É claro, se o pessoal já estivesse acostumado com uma prostituta de classe, boa mesmo dentro de casa, ia reclamar na hora que você botasse ela para a rua. E eu não ia, claro, a partir do seu marido, a partir dos seus filhos. Mas você quer continuar com a prostituta dentro de casa, fazendo agenciamento de tudo, de cigarro, de bebida, de cerveja, de droga, de sexo, de prostituição, de adultério, de casamentos desfeitos? Você quer acabar com o seu casamento? Quer acabar com o casamento dos seus filhos? Você quer que as suas filhas sejam prostitutas? Que seus filhos sejam prostituídos desde o começo? Você quer que seu marido seja um adúltero? Você quer se tornar uma prostituta? Mas gente, não dá como. Não tem como. Se você vive desse jeito, se você semeia na sua cabeça, no seu coração, nos seus sentimentos, e no coração, na mente, nos sentimentos dos seus, essas coisas o tempo todo, não tem como se viver pureza, castidade, honestidade, religião, Deus, Jesus Cristo, Maria. Não tem como. Não tem como. Se eu fosse você, aliás, eu sou pai. Eu sou pai, e como pai eu tenho direito. Você vai acabar com as novelas hoje mesmo. Você vai acabar com as novelas hoje mesmo. Você vai acabar com as novelas hoje mesmo. Você vai pôr a prostituta rua para fora hoje mesmo. Eu sou o pai, eu posso fazer. Eu quero você, eu quero toda a sua família ressuscitando em Cristo, para viver com Cristo por toda a eternidade. Eu não quero ver você em nenhum da sua casa no inferno. E essa prostituta que entra na sua casa gostosamente, lindamente, muito bem vestida, muito bem cheirosa, Ela está prostituindo todos vocês. Ela está levando vocês todos para o inferno. Como eu não quero que isso aconteça, estou dizendo, você precisa, você vai mandar essa prostituta hoje mesmo embora da sua casa. E é muito fácil, você não vai mais ver novela. Na Canção Nova é assim. A Canção Nova é assim. E as crianças sabem que é assim, porque eu me lembro direitinho, um tempo, e de vez em quando volta a carga. As duas filhinhas do Dunga, né, chegaram para mim empinadinhas: vô, por que é que não se pode ver Chiquitita? E eu falei para elas que não podia ver. E acabou. E acabou. Eu posso explicar. Aí você pode dizer assim: mas o que que tem de mais as Chiquititas? Como é que o seu filho anda falando com você? Como? Ele anda pedindo a bênção? Ele anda fazendo silêncio quando você fala? Ele anda olhando para você enquanto você fala? Ou ele te trata com desprezo? Ou ele fala mais alto que você? Ou ele fala, ah! Ou ele argumenta demais com você? E argumento de criança é irracional. Porque eu vou falar para você, o que que tem de mais nessas novelas onde as crianças... Porque as crianças nessas novelas mandam nos adultos. Elas mandam nos adultos e estão ensinando nossas crianças a mandarem nos seus pais. E, gente, não é assim. A criança não pode mandar no professor, a criança não pode mandar na catequista, a criança não pode mandar no pai, na mãe, no vô, na avó, na tia, no tio. A criança não tem capacidade para isso. A criança precisa ser orientada. Quem manda em casa é o tio, é o pai, é a mãe, é o vô, é a avó. Não é a criança. A criança vai mandar quando ela deixar de ser criança e tiver os filhos dela. É esse o grande mal. Eu tenho ido em casas, lógico, nós somos missionários, vivemos em casa e mais casas, e casas e mais casas, onde nós percebemos, a criança bate a porta na cara do pai com tanta força e o pai fica quieto. A criança chuta o sofá, chuta a canela da mãe e a mãe fica quieta. Se uma criança com 8 anos, uma criança com 10 anos, 7 anos faz isso, o que fará essa criança quando tiver 14, 15, 16, 17 anos? Vai fumar maconha na cara do pai e vai soltar a fumaça da maconha na cara do pai. Vai tirar a camisinha do bolso e vai esticar e vai balançar na cara do pai. E vai mostrar o comprimido anticoncepcional na cara da mãe. Porque se com 8 anos bate a porta, chuta a canela, fala mais alto, o que essa criança que tem 8 anos fará quando tiver 17, 18 anos? Se hoje que você tem condições de corrigir, de colocar no colo, de falar, até mesmo de dizer eu te amo, de fazer essa criança dormir, de fazer a oração da noite com ela, a oração da manhã com ela, de rezar na hora do almoço, se hoje que você tem esse tipo de controle sobre a criança, você não faz porque ela está usando uma linguagem com você, como elas têm visto nessas novelas infantis, como é que vai ser quando ela tiver 18 anos? Hein? Eu pergunto. Esse é o problema. Porque hoje é cada vez mais precoce o uso da droga. Antigamente, quando eu usava a droga, eu comecei a usar com 15 anos. Hoje as crianças estão começando a usar com 8 anos. 8. Sabe o tipo de droga que eles usam? Esmalte de unha, que põe num plástico e cheira. Xarope. Cola. E são drogas que crianças têm acesso. E usam, por quê? Porque eles estão cada vez mais. Gente, hoje Deus, infelizmente, nós queríamos até falar macio. Mas Deus está fazendo isso. Nós precisamos recuperar o prestígio de pai e de mãe dentro da própria casa. Pai e mãe não é escravo, não é burro de carga. Pai e mãe não é qualquer um. Pai e mãe é pai e mãe da casa. É por isso que nós precisamos corrigir os nossos filhos desde pequenininho. Como é que você vai domar um cavalo depois que ele estiver grande? Não, você tem que pegar ele pequenininho, adestrá-lo, para depois quando ele estiver grande ele fazer o trote que você quiser que ele dê. Se você pegar um cavalo selvagem depois de grande, você não vai mais conseguir domá-lo. É agora. Nossos filhos, nossas filhas, nossa família, são nossos casais. Enfim, nós precisamos assumir, e Deus está nos chacoalhando mesmo, nós não podemos perder os nossos filhos para a droga, para a prostituição, para a novela, para isso, para aquilo, para as músicas. Nós, olha, quando a minha filha chegou pela primeira vez na minha casa, dançando uma música que ela tinha aprendido na escola, eu fui o primeiro a ir na escola e falar com a professora. Falei, olha, eu pago, eu ralo para pagar essa, Mas eu não quero de maneira alguma que a minha filha venha aprender isso aqui. Ela tem que aprender é matemática, é ciência, é história, é geografia. É essas coisas que eu pago a escola para ela aprender aqui. E não para dançar na boquinha da garrafa. Isso eu não posso pagar. Isso eu não quero pagar. Isso eu proíbo que aconteça, porque a minha filha não é para dançar na boquinha da garrafa. O pai e a mãe têm que falar. E se não falar, quem vai falar? Você está entendendo? É aí que nós devemos entrar. Pai e mãe, acorda, vira leão, vira leoa dentro de casa, porque nós não podemos perder o nosso filho para ninguém. Só para terminar isso aqui, para dizer justamente, os que fazem novela têm arte. Têm arte. Não sei se você percebeu que naquelas novelas bem água com açúcar, para pai e mãe aceitar facilmente, não é? Onde não aparecia nada de sexo, de cenas violentas, mas como o Dunga está explicando bem direitinho, já ensinam os nossos filhos a ter nariz empinado e mandar do pai e da mãe. E é claro, há um ensino para adolescente, há um ensino para a família e há um ensino para a criança. E o ensino para a criança se faz na base da criança. Nós não podemos ser inocentes. E aqui na Canção Nova é assim, ninguém vê a novela, nem as nossas crianças. Por isso, não tinha porquê, né, ver Chiquitita, de jeito nenhum, porque quem vê uma novela vai querer ver todas as outras. E se você proíbe uma e aceita a outra, você perde a autoridade completamente. Fim desse papo, não preciso mais falar. Eu, como pai, estou dando ordem, e ordem porque eu primeiro quero ver você no céu. Eu quero ver você ressuscitando quando Cristo vier, porque eu quero que toda a sua família ressuscite. Estou dizendo, ponha na rua hoje mesmo a prostituta, e não assista, e não deixe mais assistir novela na sua casa. Ponto final. E eu sei que estou falando com a autoridade da mãe. Estou falando com a autoridade da mãe, que lá em Medjugorje disse, e não uma vez só, que eles deixassem de assistir novela, e claro, desse nome, de assistir televisão. E veja, eles não tinham essa televisão que nós temos aqui no Brasil. Não tem, não tem. Nossa Senhora disse, não sei como é que vocês podem rezar depois de verem esses programas. Não sei como é que vocês podem viver vida cristã depois de ver esses programas. Não sei como vocês podem ir à missa e comungar e rezar o rosário depois de ver esses programas, disse Nossa Senhora. Então disse ela, vocês não podem, vocês não devem ver esses programas, dizia Nossa Senhora. Eu preciso dizer aqui no Brasil, com essas novelas, com esses programas que nós estamos, que vocês estão vendo, que muita gente está vendo, gente, não tem como viver vida cristã. Não tem como viver vida cristã, porque está semeando de dia e de noite corrupção, para depois querer viver pureza, castidade, vida cristã. Eu nem preciso continuar a pregação. O trecho da segunda carta aos Coríntios, no qual nós estávamos, vai dizer que aqueles que estiverem vivos quando Jesus vier, serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. É só você continuar lendo. É isso que eu quero para você. Quando Jesus vier, que você, se você tiver morrido, você ressuscite primeiro, e os que estivermos vivos, refaço tudo, se você tiver morrido, que você ressuscite em Cristo primeiro. Se você estiver vivo, que você seja arrebatado pelo Senhor, que nós sejamos arrebatados pelo Senhor, para irmos ao encontro do Senhor nos ares, e sejamos imediatamente transformados, sem precisar morrer, para vivermos com o Senhor em céus novos e uma terra nova. Eu quero isso para você, eu quero isso para a sua família, porque a nossa mãe, que apareceu em Fátima, quer isso, e disse isso em português, em bom português, para todos nós entendermos. Eu quero que eu, você e todos os seus possamos cantar ao vivo e a cores esta música que nós vamos cantar agora em pé, com palmas nas mãos. O meu Senhor chegou com toda a glória, viver ele está. Você vai vê-lo, você vai contemplar. Ele está. Sim, porque você vai ressuscitar, porque você vai ser arrebatado por teu ele. Teu corpo santo a nos tocar, e vive eu sei. Ele está. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Senhor, isso, não bata mais palmas, mas me escute só. O meu Senhor chegou com toda a glória. Um dia você vai ver isso. Um dia você vai ver isso. E eu quero que você veja. Por isso que eu agora não quero que você veja as coisas que eu falei. E você não está ouvindo essa pregação aqui, depois que nós entramos com a televisão? Não. Você já ouviu essa pregação aqui há muito tempo. É a mesma. Eu não estou pondo televisão contra a televisão. Eu não estou querendo ibope para nós e você deixe de ver os outros programas. Não se trata disso. Você viu que eu fui muito além. Dei para você uma opção. O Dunga deu para você uma opção. Você pode ver coisas boas. Você não deve mais ver essas coisas nocivas. Mas essa pregação não é de agora, é de sempre. Então, justamente, um dia eu quero que você veja isso. O meu Senhor chegou com toda a glória. Vivo Ele está. Ele está. Bem junto a nós. Juntinho, juntinho. Seu corpo santo a nos tocar. Porque esse Jesus virá vivo. Esse Jesus virá ressuscitado. Ele está. Ele está. Levanta os braços. Ele vive. Ele reina. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Olhe só a beleza desse azul de entardecer. Lindo, não é verdade? Pode olhar de um lado, do outro, do rincão. Você pode ver a beleza desse entardecer. Quando eu falei, o sol ainda estava aqui. Estava ou não estava? Estava. O sol já se foi. Daqui a pouco vai escurecer completamente. Nós não veremos mais este azul lindo. Não veremos mais. Inclusive estamos indo de quarto crescente para a lua nova. Não tem lua. Tudo escuro. Gente, eu preciso dizer, nós estamos nessa hora, no relógio de Deus. Nós estamos nessa hora. Quanto tempo ainda vai haver até que o sol vai embora completamente? Eu não sei. Eu não sei. Nós não estamos mais de manhã cedo, nós não estamos mais ao meio-dia, nós não estamos mais às 3 horas, nós não estamos mais às 5, nem às 5:30. Nós já estamos, olha mais uma vez, nesta hora do dia, no relógio de Deus. Já é esta hora. O relógio de Deus já é esta hora. Quando é que você vai criar juízo nessa cabeça? Porque nos tempos de Noé foi assim. Noé falou, Noé mostrou, Noé construiu a arca e eles só zombaram. E o que aconteceu? Entrou na arca Noé e a sua família e eles foram salvos. E todos os outros pereceram. Verdade é Noé. Em Sodoma e Gomorra foi a mesma coisa, gozaram muito mais ainda. Mas daí veio aquela avalanche de enxofre sobre eles. E se você quer ver um resultado, vá ver na Terra Santa, o Mar Morto, o que aconteceu com aquelas cidades. Gente, o Senhor não quer que isso aconteça à nossa geração. Mas a nossa geração não pode mais provocar a justiça de Deus. Se os outros continuam provocando, você não pode provocar. Você não pode provocar. E deixa eu dizer, isso que se passa na televisão e que se passa dentro de casa é uma zombaria do nosso Deus, das leis do nosso Deus, da bondade do nosso Deus, da justiça do nosso Deus. É uma zombaria, é zombar de Deus. E você não pode se aliar a isso. Você não pode se aliar a isso. Você não pode se aliar a isso. Pelo contrário, você precisa acabar com isso imediatamente. Primeiro, é ordem de pai. E muito mais agora, é ordem, não é conselho, é ordem de mãe. A mãe está dizendo, você precisa criar juízo nesta cabeça. Interessante que em todas as aparições, Nossa Senhora mostra também o inferno. E mostrou o inferno para os três videntes de Fátima, como mostrou para os de Medjugorje. Nossa Senhora até pediu desculpas para eles, mas mostrou. Para dizer o quê? Que Nossa Senhora não os queria lá, nem os deles. A mãe está dizendo, eu não quero você no inferno. Portanto, você não pode estar aliado aos agentes do inferno. Porque assim como há companhias de turismo que levam as pessoas para esse lugar, aquele lugar e tal, esses lugares afamados, existe uma agência terrível para levar a gente para o inferno. E Nossa Senhora está dizendo, você não pode estar aliado a eles de jeito nenhum. E ela diz, eu não quero ver os seus no inferno. Nem o seu marido, nem a sua mulher, nem os seus filhos, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem os seus irmãos, nenhum dos seus. E Nossa Senhora está dizendo, deixe de semear na sua casa e na sua família, enquanto é tempo, todas essas sementes que infelizmente até agora foram semeadas. Porque eu os quero comigo em céus novos e em terras novas. Eu quero vocês dentro, bem dentro do meu imaculado coração. Estende a mão para cá e agora faça o seu compromisso com ela. Eu vou fazer o meu também, mas até eu vou me pôr à distância, porque agora o compromisso é com ela. Eu falei, eu fui o porta-voz, mas agora o compromisso é com ela. Eu tenho certeza que o coração da mãe já falou, está falando firme para você. Ela vai dar força a você a ser firme, a ser tenaz, a conseguir, a preservar-se, preservar a sua casa da corrupção. Meu irmão, minha irmã, conversemos agora com a mãe. Falemos. Sim, Nossa Senhora, é isso. Eu estou me comprometendo aqui, Nossa Senhora, a ter todo zelo. Sim, minha Senhora e minha Mãe, a estar contigo, a viver em Cristo. A ser alguém que busca constantemente a santidade, acabar com o pecado na minha vida. Minha Senhora e minha Mãe, eu quero. E para isso eu tenho que ser coerente com toda a minha vida, Senhora. Com aquilo que eu vejo, aquilo que eu leio, aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho diante dos olhos, aquilo que eu vivo, Nossa Senhora. Eu quero ser coerente para mim e para os meus. Eu não posso me perder e não posso deixar que os meus se percam. É uma responsabilidade muito grande. Minha Senhora, estou me comprometendo com a Senhora. Hoje eu quero seguir um caminho de santidade. Eu quero viver em Cristo, para morrer com Cristo, para poder ressuscitar com Cristo. E eu preciso falar disso, eu preciso viver isso, eu preciso mostrar isso para os meus irmãos, para minha família de sangue, para minha família espiritual. Nossa Senhora, me comprometo com a Senhora hoje. Peço a tua ajuda, peço a tua proteção, peço firmeza, peço tenacidade, peço autoridade. De autoridade sua, autoridade de mãe, para eu poder usar de autoridade todas as vezes que for preciso, porque eu também quero estar no céu, eu quero estar contigo, eu quero estar no teu imaculado coração, e quero que todos os meus, que a minha família de sangue, a minha família espiritual, e os numerosos filhos que o Pai acabou me dando, sejam todos no céu contigo, Nossa Senhora. Eu não quero perder nenhum, como a Senhora não quer perder. Eis aqui o nosso compromisso, eis aqui o meu compromisso, Nossa Senhora e Nossa Mãe. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Tem uma incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Mais uma vez, incomparável mãe. Incomparável mãe, guardai-me, defendei-me como coisa. coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém.